Mensagem MC, a alma na caneta, canto que nunca esqueci. A mente uma máquina, motores aqueci. No meio da guerra foi onde eu cresci. Senti o peso do flow com a potência de ali. O rap me ensinou mais do que livros que já li. Na selva vileão vira carne de javali. Cada letra um filme no Mike Spike Lee. Golpe de Jet Li, hora do contra-ataque. Meu Deus é poderoso acima dos Anunnaki. Na música Mesaki muda a mente do Mandrake. O hip hop é big, segue eterno igual Tupac. No som tô pique-saque, colheita em terra infértil. Transporte da palavra mais potente que o projétil. Atravesso o concreto e até carro blindado. É água no deserto, fé pro desacreditado. Munição pro soldado, nunca fugir da batalha. Coragem pro guerreiro, não ter medo da fornalha. Cortante igual navalha, resgatando ovelhas. Utilizando hipérboles, dando nó nas orelhas. Na saga o samurai, terror dos inimigos, sou filho de Adonai. Machucando a carne e os vícios abandonai. Derrubando impérios na Babilônia que cai. Peço ao Pai mais proteção. Dobro os joelhos em oração. E se eu cair, tua mão vai me levantar. Favela quer sorrir, não faz quebrar ferrolhos, as portas irão se abrir. Ajuda o povo oprimido, cansado de se iludir. Lutando contra o sistema que vive pra destruir. O choro dura uma noite, mas alegria amanhã virá. E quem viver verá, sonho vai virar, pode acreditar. Forte na tempestade, manda a realidade. A máxima potestade, escudo contra a maldade. Me livra da enfermidade e o Judas sentar da mesa. Conhecer essa verdade, Jesus minha fortaleza. E no braço as canto da vitória. O sofrimento ficou na memória. Dedo na ferida em cima da batida. Verbo e vida, Senhor, Rei da Glória.